Tu são 500, agora está a falar. Não? E são 500, não sei o que será. Não, ela é fixe. Quem é? Quem é? Quem é? É Miguel do Rio. Foda-se, chegaste a ficar a fingir o... Chupa na banana! Cartões! Preciso pôr açúcar na lista. Quer falar? Não, 7 de 6. 7 de 6.